que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, em função dos diversos tamanhos de câmera, da quantidade de material, de volume de química que foi usada, do conflito no banho de fotos pequenas e grandes, o que eles gostaram é que o resultado mostrava uma imagem que eles tinham feito, mas lá eles pouco estavam entendendo o que estava se trabalhando, que era a questão luz-tempo, volume e tal, que eu estou vendo. Então eu falei assim, bom, é muito material gasto, não está atendendo aquilo que eu acho que poderia atender em termos de educação, de aprendizado do que está se fazendo, não aquilo que é o glamour, aquilo que, sabe, espoca, não a pirotecnia da coisa. Então eu estava achando que eu estava fazendo pirotecnia e que todo mundo gostava e aplaudia o fogos de artifício, mas enfim, na verdade não estava se produzindo o conhecimento efetivo, não que não se pudesse outros conhecimentos no entorno, de maneira transversal e tudo mais, mas aquilo que essencialmente interessava, nós estamos falando de fotografia, porque não, o que, que interessa olhar para nesse processo. Aí eu tinha decidido, falei, eu não vou mais fazer isso, que isso me incomoda. Mas aí na madrugada mesmo dessa noite, eu tive assim, mas espera aí, né? Quando falo de fotógrafo, todos os fotógrafos, na verdade, que eu conheço, excelentes fotógrafos, hipersensíveis, ele usa uma câmera fotográfica normal, 35mm, todos usam um padrão de filme, e eles fazem o processo todo. Então, por que, que tem que ser cada um a sua câmera, no formato, na cor que é? Isso é uma relação, digamos, é pessoal, é legal, mas ao mesmo tempo que não traz um benefício. Então, por que não vão padronizar um tamanho único de câmera? Porque aí, de repente, como é um tamanho único, nós podemos trocar mais informação do que nós estamos fazendo um com o outro. Porque não cria uma dificuldade que um usa uma câmera desse tamanho e outro que usa uma lata, eu vou ter que fazer cálculos mais sofisticados para entender que por que, que a lata precisa de mais tempo do que uma pequena. Apesar do ângulo de visão ser a mesma, a foto que foi capturada na lata é a mesma que eu capturei com o tubinho, porque, bom, dependendo do ângulo, você vai ter a mesma área de projeção e tal. Aí resolvi já que esse dispositivo, né, isso era uma coisa muito cotidiana naquele tempo ainda, ter um tubinho de uma embalagem de filme, resolvi padronizar isso e fazer uma nova experiência já equalizando isso. Foi fantástico porque no primeiro ato, na primeira sessão, todo mundo estava trocando ideias sobre o tempo. Quanto tempo deu? Que é a chave, como eu disse, né? Tempo é a chave. Eu falo assim, eu tenho que abrir, quanto que tem? Quanto que eu tenho que contar para que a luz se produza em quantidade, para que a imagem se produza? Fazer experiências que... Então, esses momentos, para mim, são muito, muito mágicos, né? Por exemplo, esses meninos aqui, que foram de outro projeto em 2004, eles fizeram uma sessão, entenderam a dinâmica, entenderam que relação eles tinham que ter com a luz, e aqui, nesse caso, esse garoto está contando o tempo para fotografar a torre do Europeu. Ele está olhando fixamente para a lente, eu estava fotografando ele, né? Ele ficou lá e começou a contar, e aí terminou de contar, e depois veio falar comigo que tinha aumentado o tempo que ele tinha pensado, porque ele viu que uma nuvem passou. E eu tenho certeza que ele não olhou para o céu. Então, para mim, isso foi muito tocante, saber que o cara já tinha sacado tudo, né? Porque o cara já é fotógrafo, sabe? Deu que a luz mudou, então eu tinha que dar um ajuste em mim e tal. Eu vou fazer uns pulos aqui, depois qualquer coisa a gente esclarece. Esse trabalho do Veropeso rendeu essa oficina que eu fiz no Veropeso com trabalhadores do Veropeso, pessoas da cidade, enfim, eu fiz um convite aberto ao público em geral, artistas, profissionais liberais, estudantes e tal. E um público mais seleto em função da proposta, atender grupos de jovens, crianças, de projetos sociais. E esses garotos, por exemplo, eram filhos dos catadores de lixo do Aurélio. Porque a proposta desse momento que foi feito no Primeiro Peso veio de um convite que a prefeitura me fez para montar um painel fotográfico no Memorial dos Povos, que infelizmente está abandonado hoje. Então, era um painel onde que seria uma foto minha, que representasse um lugar da cidade que tivesse a ver com a história da cidade, com a construção da cidade, a contribuição dos povos, e que fosse lá, então, ficasse um painel, Miguel Chicago, foto, Miguel Chicago e tal. Eu aceitei a proposta, assinei até um contrato, depois eu fiquei pensando, mas eu vou fazer isso com ele, como fazer uma foto, vou deixar lá uma foto que seja do Verão Peso, mas isso não tem graça, né, porque... O que quer dizer isso? Na verdade, que imagem? Essa não é imagem só de um lugar, que efetivamente tem uma pulsação, uma história. Aí eu já quebrei o contrato, pensei, eu não vou fazer isso. Fazer uma outra coisa, uma proposta seguinte. Eu podia fazer uma oficina e que essa imagem fosse a imagem de várias pessoas. Podia ser até a imagem, foi a imagem que eu tinha feito, mas que fosse uma constituída por... todas as identidades, todos os povos, todas as culturas que fizeram a cidade de Belém ou que lá transitam, que circulam e tal. Então foi aí que eu comecei a brincar também com essa história do analógico digital, que era exatamente a transição, né? O digital estava aparecendo, aquela coisa dos pixels e tal. Eu falei, bom, se for pensar unidade por unidade, se no analógico a unidade era um grão, né? O digital, por ser um quadradinho, de repente pode brincar com esses quadradinhos, né? E como as fotografias feitas nos tubinhos são normalmente quadradinhos, pensa assim, se cada foto disso aqui fosse um pixel, né, representasse um pixel, de repente eu faço um mosaico. O mosaico já existia, já tinha visto em revista, montar uma imagem, uma carta que começou com várias outras caras e tal, então não era novidade, mas nesse jogo, dessa relação com o Verão Peso, me interessava instigar, provocar essa reflexão sobre esse lugar do Verão Peso como um lugar onde as pessoas existem e que elas fazem esse lugar, ou que existiram. E foi aí que eu convidei, foram 120 pessoas que fizeram uma oficina, depois foram fotografar o Verão Peso, aí reunimos todas as fotografias, todos os resultados, bons, ruins, tudo que prestou, o que prestou, que ficou preto, ficou branco, e aí faz o positivo e o negativo. Peguei a imagem que não é essa aqui foi um Sesc com Meia, na verdade foi um desdobramento disso. E aí, na ocasião, peguei a imagem do Verão Peso, reduzi a resolução dela ao mínimo, de tal forma que desse 125 pixels na horizontal, que era 4 ou 5, dá 500, 5 metros de largura, por 2,5 de altura, então contei o número de pixels na horizontal e o número de pixels na vertical. E aí fiz o quadriculado, fiquei olhando na tela do computador, estourando, e fiquei contando as colunas e linhas e montei uma grade, da forma que eu podia saber que qual a tonalidade do pixel na linha 4, coluna 3. Tá, pá, aí coloca ali. Mas isso eu fiz por amostragem, fiz por assim, porque eu dividi isso mais ou menos, fiz um jogo na tela para ter a forma que a imagem fosse mais grosseira possível, que eu pudesse mais ou menos pensar em 10 tons de cinza. E aí fiz uma caixinha e ficou jogando, olhava para a foto, fatinha, e ia jogando na caixinha do tom cinza número 1, 2, 3, 4, 5, e depois eu montei manualmente um painel com, sei lá, tinha 7.500 pixels, se não me engano, que era isso aqui, tá? Juntava as fotinhas e tal, isso aqui já é do outro foto, um do lado do outro. Porque eu me interessava saber que, pensar que, bom, ver o peso é aquela massa humana, aquela coisa e tal, quem vê de longe vê tudo igual, todo sem mais. Quando você vai descendo, você vai vendo cada coisa, cada indivíduo. Então, eu estava jogando um pouco essa ideia de que esse lugar do ver o peso era isso, esse era a memorial dos povos de Belém, mais de uma foto que eu tivesse tirado, bonitinha, bem quadrada, bem copiada, bem resolvido, bem nítido. Então, acho que essa brincadeira, para mim, foi mais interessante, porque ficou uma marca. Eu assino embaixo, mas ao mesmo tempo eu não assino sozinho, assino com as pessoas que fazem esse lugar não é meu. Então, esse jogo que vai se constituindo nos meus processos é muito desse embate comigo mesmo, de que eu tenho que pensar, que tem que ter algum sentido a mais do que aquilo que detonou um momento. Eu sou sempre provoco e sou provocado o tempo todo. Você vai e volta, bate e rebaixa. Mas vamos chegar lá no Montainá. aí depois eu furo o olho, né? Eu furo o olho, você pensei, esse momento foi logo em seguida ao Odin, que foi a instalação lá do como chama? Do laboratório de arte. Ah, sim. Porque nessa história de que eu comentei agora há pouco, que, bom, se eu quero ver mais nitidamente, quero ver mais claramente, quero ver de maneira mais precisa, eu tenho que ter um furo o menor possível. Então, furar o olho, para mim, era uma representação daquele ato, de assim, eu preciso diminuir mais, eu preciso reduzir mais. Né? Não quero lentes, eu quero furo menor. E aí tinha uma Hagakure, porque tem uma coisa que é uma obra escrita por um samurai do século XVII, Yamamoto Tsunetome. Eu não li esse livro, que ganhei inclusive aqui na mesma ocasião agora, depois que ela escreveu um livro sobre o meu trabalho, mas eu li o livro do uma análise, enfim, uma análise crítica do Japão, feita pelo Yukio Mishima, que não sei se vocês conhecem ele, Caraguejo, mas ele foi um escritor que acaba se suicidando depois de... que na verdade contestava muito a ocidentalização do Japão. E aí ele fez uma do Japão moderno, chama-se Hagakure, a ética dos samurais do Japão moderno. Porque ele, um dia que havia uma perda cada vez gradativa dos valores essenciais do povo japonês em função da americanização, da modernização, da ocidentalização, do capitalismo no Japão e tal. E eu vinha também um pouco com essa crítica, de eu acho que assim, essa coisa dos valores que a sociedade impõe para você, que mais... se justifica para sustentar um sistema que nós sabemos que já está falido e ainda continuamos com isso, porque ela está pautada na exploração para gerar capital que enriquece poucos, e a grande massa é a massa. Continuamos sendo isso, apesar de toda a evolução que tivemos em termos de tecnologia, de melhorias, entre aspas, melhorias efetivas, mas que não se efetivam no contexto social, porque não interessa que isso se produza. Então, furar o olho para mim era uma coisa meio que emblemática, no sentido assim de que eu preciso, a partir de agora, eu preciso furar meu olho para continuar vendo melhor. Eu pedi para o Alberto pintar, fotografar meu olho e furei meu olho. Enfim, com espinhos, espinhos de Tucumã. Bom, eu já estou esquecendo muito tempo, né? Não. Bom, aí, assim, só para falar um pouquinho dessa questão dos dois mundos, das duas, né, do que está para cá e para lá, do tempo que de passagem, para mim é uma chave incrível, né, que a luz permite fazer, que a fotografia permite pensar assim, sempre no outro, pensar no outro lado, pensar no aqui e lá, lá e aqui. Outro lado do tempo, outro lado. Se toda a fotografia é um passado. No ato que, quando eu apertei o botão, já é passado. Mas eu faço fotografia para quê? Para o futuro. O próprio ato de hoje, rapidamente pegar e clicar e ver, é que eu já estou me transportando para esse querer ver no ato seguinte. Um passado que está a dois passos, mas que depois que eu estou olhando já vira 4, 5, 10 passos, e por aí vai. Esse jogo é um jogo que é, para mim, um lugar de muita viagem. Aí estamos falando de tempo, de espaços. E aí vamos falar de natureza da luz. E a luz, para mim, é uma coisa que veio acontecendo, portanto, nesse deslocamento da fotografia para a imagem, sempre trabalhando com luz, mas não dessa maneira como eu trabalho hoje. Imagem, e aí imagem, luz, luz, imagem maior. Luz para além daquilo que é a imagem. E ele é um fenômeno, a luz é um fenômeno que que a mim, apesar de tantos anos trabalhando, fico sempre pensando em quanto ele é instigante, quanto ele é perturbador, quanto ele é mágico, quanto ele é preciso, quanto ele é poderoso. Porque, primeiro, ele é aquilo que nos permite ver através dos olhos. Eu vejo que a luz existe, mas eu não vejo a luz não é visível. Mas, como? Não estou vendo a luz? Sim, eu estou vendo a luz, mas não tem porque não vejo. Por exemplo, se eu olho para o céu, né, numa noite de lua cheia, eu vejo a lua cheia, a lua iluminada. Mas que luz é essa? Ela partiu do sol, passou na tangente da Terra e iluminou a lua. Né? No contraponto, quando estamos na lua nova, eu não vejo a lua. Mas por que não vejo a lua? Ela não está lá? Ela está lá. Bom, basta pensar que a lua minguante vai minguando, porque a sombra da Terra começa a fazer sombra sobre a lua, até que a lua fica escondida na penumbra, na sombra da Terra. E a luz do sol para onde foi? Ela continua atravessando. E eu não vejo essa luz atravessando. Ou mesmo numa sala como essa, eu vejo a luz entrar e iluminar um retângulo no chão, mas eu não vejo a luz entrando, salvo se eu fizer uma fumaça aqui. Ou fizer uma poeira. Aí eu começo a ver os raios de luz, mas eu não estou vendo a luz, eu estou vendo os raios de luz iluminando a poeira. Bom, pode parecer uma coisa estranha, mas é assim, porque a luz é essa coisa, tem essa presença, essa é uma onipresença, mas ela é ausente ao mesmo tempo para algumas experiências, que eu preciso de uma ajuda de outra coisa para poder ter essa experiência. Né? Algumas coisas, apesar de serem tão assim, normais de se falar, mas assim, sempre me impressionam, que é o tamanho da luz. O tamanho em termos numéricos, 300 mil quilômetros por segundo. Qual a velocidade máxima que a gente pode se deslocar hoje com o dispositivo mais rápido que está acessível a gente? Avião a jato? A gente consegue se deslocar? Sim, digamos assim, vamos falar para um carro de Fórmula 1, 300 km por hora, que é uma coisa que está ali mais que a gente pode pegar e sair de um carro desse. 300 km por hora não são 300 mil km por segundo. Então, essa relação, essa magnitude, para mim, é impressionante. Saber que eu estou aqui sentado, conversando com vocês, e se uma luz parte daqui agora, enquanto eu estou falando, em um segundo ela deu 7 voltas no planeta Terra. Então, é uma velocidade que, para mim, no mínimo, é absurda, porque nós todos aqui, nos relacionando a 300 mil quilômetros por segundo. Eu vejo vocês, cada gesto, cada movimento, porque essa informação está chegando a mim, tanto quanto eu chego para vocês, com 300 mil quilômetros por segundo. Não sei se para vocês impressionam, mas fico impressionado. E que, ao mesmo tempo, assim, a gente fala de mundo, né? Que mundo é esse? Nós estamos imersos no mundo. Que a gente sabe que existem estrelas, planetas, o Sol, enfim, tem essa magnitude e tal. Mas se a gente pensar até que ponto nós, que falamos de estrelas, fazemos pedidos, achamos romântico olhar para a Lua e tal, tal, tal, qual é até que ponto a gente pode chegar nesses lugares? Fisicamente, é claro que eu não conseguiria chegar, tipo assim, para 8,3 minutos a distância do Sol. São 150 milhões de quilômetros. Isso significa que se eu tiver dando a 120 km por hora, eu vou levar 143 anos para chegar no Sol. Que está pertinho aí, né? 150 milhões de quilômetros. Pertinho por quê? Se a gente for pensar em estrelas, deixa eu ver aqui se tem uma coisa estrela. Estrelas que, na verdade, quando eu olho para o céu, ficar assim, né, olhando para o céu, vou ter pelo menos 3 mil estrelas numa noite escura, escura, que não tem o Sol. São 3 mil a olho nu. Significa que eu não preciso de nenhum dispositivo para perceber essa luz que estão a distâncias não tão pequenas comparado com o Sol. Porque, por exemplo, uma estrela que está a 8,6 anos-luz, ou Centauri, que está a 4,2 anos-luz, o que significa 4,2 anos-luz? Significa que a luz se desloca de um ponto que é a estrela até chegar aqui, a 300 mil quilômetros por segundo, leva 4,2 anos. A tal ponto que, só para a gente poder ter uma noção, é que se eu pegar algo que já é inimaginável, algo tipo uma velocidade de 70 mil quilômetros, que é um, sei lá, de que existe já esse foguete, que já foi para Marte, ela foi para outros planetas, outros espaços, eu levaria 65 mil anos para chegar até lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho para o céu, eu falo assim, cara, sabe, eu estou vendo um mundo muito doido, né? Porque eu vejo muito distante, né, cara? Sem nada. Então, no mundo existe esse mundo. Esse mundo não é isso aqui só. Não é só, né, a estratosfera, não é só a atmosfera. Claro que para nós, enquanto seres que vivem e necessitam desse ambiente, é só isso, basta. Não precisa ficar olhando para o céu. Mas eu fico olhando e falo, cara, é incrível, né, o poder. Como é que eu posso estar efetivamente testemunhando um espaço tão gigantesco? Mesmo que eu não possa chegar lá comprovadamente, porque eu não tenho nenhum dispositivo que me faça deslocar a tal ponto de chegar em alguns dias até lá, no máximo chegar em algum dual, né? Enfim. Bom, e aí vem toda uma história começa a surgir, assim, gente, você pode trabalhar com os elementos vitais como água, terra, fogo, ar, é incrível, né? É uma viagem bem legal. Aí começa a pensar que essa relação com os elementos e tal, como é que é o conhecimento e tal, através dos campos sensoriais, dos canais sensoriais, né, que nós temos, é através deles que nós constituímos todo o nosso saber, nossa memória, não só a memória do concreto, mas memória do sentimento, do pensamento, que transcende, portanto, o ato físico, né? Uma coisa que fica flutuando, que fica, enfim, que nos faz seres humanos. Tá? Essa experiência é muito incrível, né? Porque é o que nos faz. E aí eu venho volto no Tainá e falo assim, cara, sabe que eu estou mexendo numa coisa? Que se eu não me apropriar, não tiver uma relação à altura daquilo que é a essência da luz, do que ela significa, do que ela representa e tudo mais, se eu não fizer esse caminho, eu estou desperdiçando. Minha mãe para você está desperdiçando a tua experiência com a luz. Então, é por isso que o Tainá veio, minha mãe falou, Tainá. Sabe, está me chamando a atenção que eu não devo negar esta relação com a luz, né? como algo que se apresentou para mim como possibilidade de construir esses caminhos, esses percursos, essas experiências. Então, resumindo um pouquinho a minha fala, vou parar por aqui, por isso que eu estou assim, eu estou cada vez mais centrado, numa certa medida, nessa experiência. Em que, claro, eu vou chegar à imagem, é legal chegar à fotografia e tudo mais, mas no toque que o indivíduo pode ter, na descoberta de que essa luz, que é imagem para a gente quando fala de fotografia ou de imagem, de cinema, tem uma coisa que a gente precisava vivenciar mais, precisava trocar mais, precisava brincar mais com isso. Aí me espanta um pouco saber que, sei lá, professores na escola vão dar aula e não sabem nada disso. Não, não saber dar uma ciência apurada, mas saber que você pode lidar com isso de maneira lúdica, de maneira experimental, de contato e tal, que poderia estar produzindo todo esse conhecimento das disciplinas, né? Da matemática, da física, da história, da espiritualidade, tudo mexendo com isso. Né? E aí eu criei, falei, vai montar Tainai, né? Porque fazendo, tem tanta coisa tão próxima, as pessoas não estão aproveitando. E aí que vem um pouco essa minha inquietação, preocupação, revolta e tudo mais, achar que esse sistema educacional, essa coisa da construção do conhecimento nessa sociedade está meio complicada, né, do jeito que está. Porque muito cedo as pessoas estão muito pensando no que vai ser da vida, mas não sabem o que é a vida, não sabem o que é a luz, não sabem o que é, não sabem lidar com essas coisas. Não sabe lidar com o seu sentimento porque não está sendo trabalhado. Aliás, hoje vi um post aí dizendo que na Unicamp, no curso de medicina, as pessoas estão sendo, tem um momento lá que as pessoas fazem um trabalho de pensar que eles vão lidar com um humano. Que o médico não é um técnico, o médico essencialmente ele vai lidar com um humano, ele precisa ter sentimento. Por que os médicos são tão frios? Parece que assim, vão lidar com gente, mas não querem ter gente perto, não gostam de gente. Você vai poder ter essas pessoas. Então é uma coisa que eu acho que é importante pensar. Eu acho que era isso. Sim. Resumindo, é a articulação das potências, das potencialidades, ficar brincando de jogar, fazer um joguinho de xadrez. É isso que me move nesse momento. Obrigada. Bom, eu não sei, eu queria assim, tivesse uma possibilidade de a gente pensar que o Miguel é uma pessoa que veio para cá, mas eu acho que a experiência dele, e ele vem mostrando isso, que não é só a dele, né, mas a dele com o outro, né? Que eu acho que toda essa história dele tem dessa relação de um aprendizado, de você ver como o outro ensina, né? Como e aprender, né? Ou ensinar também a aprender. Aí eu queria que, na verdade, a gente falasse um pouco, a gente não ficasse nessa posição de que acho que ele quisesse conversar, né? Que a gente quisesse tentar fazer uma conversa, vocês queiram falar com ele. Até começando por coisas que, como foi passando rápido, assim, você fala coisas que não tem ficado muito claro. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, queria falar um pouco sobre essa experiência que eu acho que é pra gente importante disso que ele está falando, sobre esse processo de aprendizado, reaprendizado. Eu acho que todos nós, de alguma forma, a gente está aqui, né, alguns alunos que são alunos do curso, que vão para a licenciatura, e esse processo de aprendizado e de necessidade de ensinar, né, e você se colocar como uma pessoa que detém o conhecimento. Né. Aí eu queria que tu falasse de uma experiência, uma vez que eu estou... Depois de dar aula para muitas crianças, lembra disso? Depois da aula da criança, que todo mundo falava. E que chegou uma hora que tu não estava conseguindo, e aí tu resolveste ficar calado. E aí como. Não, isso. Não foi isso? Isso é uma. Enfim, tem uma associação com as falas, mas foi mais uma experiência incrível que eu tive no Rio de Janeiro, num encontro que chama Encontro de Inclusão Visual. E aí eu fui colocado para fazer uma oficina onde tinha, das 12, 15 pessoas, tinha 4 pessoas que eram surdas e mudas. Então, claro que todo esse fazer da câmera obscura, que é isso aqui, na verdade, né, que eu faço hoje, que foi uma ideia que eu tive de propor que todos construíssem uma câmera a partir de uma folha de papel e tal. Até então isso tem uma história até interessante, assim, que pode ser contar, mas esse momento que eu falava, lá, pega a folha, corta a folha em 2 pedaços, um maior que o menor, pega, dobra 2 dedos aqui, 4 dedos acolá e tal. assim que fazia até então. Mas nesse momento, como tinha pessoas que não ouviam, eu tinha que ser mais incisivo nos meus movimentos. Era a única maneira das pessoas entenderem o que eu estava fazendo, demonstrando esse movimento, esse ato. Então. E para meu espanto foi que ao final do grupo, essas pessoas exatamente ditas deficientes, elas foram muito eficientes. Elas fizeram precisamente o que estava sendo feito, sem nenhum, só olhando atentamente, no máximo com uma certa atenção que me forçava ou me levava a repetir o movimento, só isso. Enquanto que os outros ouvintes, plenos, que tinham a visão, que tinham ouvido e tal, perguntavam logo depois que eu falasse, assim, pega o papel aqui, mede dois dedos e dobrei. Assim, quanto é mesmo? Onde que dobra? Quer dizer, isso não uma vez, várias vezes. Isso me deixou bastante incomodado. É como, né? Se eu estou falando, estou mostrando, e a pessoa ainda pergunta, tem alguma coisa que está errada aqui nessa história. Se a pessoa que não ouve, ela consegue fazer, algum problema está na comunicação. Claro, a deficiência pode dizer que a pessoa que ouve é um deficiente, em uma certa medida, mas eu poderia dizer que a minha comunicação não seja adequada para esse momento. Então, quando eu voltei em Belém, resolvi, na primeira oficina que eu fiz, falei, agora eu vou fazer assim, silêncio, não vou falar mais nada, eu vou fazer o exercício. Aí já tive outro insight, que é o seguinte, aliás, é bem apropriado isso, por quê? Porque, na verdade, quando estamos de imagem, fotografia, é luz, né? E não era mais interessante começar a exercitar a comunicação através do elemento chave do processo da imagem, da fotografia, que é a luz. Então, se eu vou capturar imagem, é a luz que está vindo, não é isso? Não é o som. Eu posso até ouvir a imagem, mas é o som. Então, é legal, praticamente vocês vão começar a olhar para as coisas com atenção, olhar, inclusive o exercício que eu vou fazer. E foi bem legal porque na primeira rodada já foi muito legal. Todo mundo conseguiu fazer, né? Com mais disciplina, com mais. E tudo veio bacana, sem nenhum. Ah, então a partir daí que eu resolvi pensar que existe essa questão do deslocamento. Eu acho que a gente está muito saturado. Né? O olho já não vê, o ouvido já não ouve, sabe? A gente ainda não respira direito. E é um problema sério, porque a gente está sendo muito demandado às vezes. É muito ruído, é muito barulho, tem que filtrar, tem que diminuir. Acho que hoje, mais do que nunca, é menos, gente, porque é muita coisa, a gente não dá conta disso. Tem que saber um pouco lidar com, saber se concentrar em algumas coisas, extrair dessa coisa. Não precisa ir atrás de muitas coisas, às vezes é mais interessante extrair tudo que se possa de algo do que ficar extraindo pequenas coisas, tantas coisas, não chegar a nada, né? Porque está com uma bagagem imensa, achando que tem e não tem nada, porque não acumulou nada interessante. Acho que isso, numa certa medida, é decorrente de uma sociedade cujo trabalho de bombardeio diário é para você ter, para você ganhar, para você acumular, você ser o melhor, você ser o primeiro. O tempo todo é isso, a gente fica, né, mesmo que inconscientemente, a gente pensa e atua dessa maneira. E perde-se muito da essência do que poderia ser, porque a gente fica sempre sendo movido por, né, induções, coisas externas que ficam te demandando, parece que você não consegue fazer, então você não é. Acho que até essa questão do Motainé para mim é porque, se formos pensar em cálculos, o que a gente produz em termos de coisas, extraindo da natureza, da própria luz, da terra, tudo para fazer as coisas, a gente está gastando horrores, assim, sem grande proveito. Por mais que a gente aproveite. Mas é muito desperdício, é muita coisa jogada fora o tempo todo. Agora, o sistema precisa sobreviver, porque as pessoas precisam consumir para ele continuar existindo. Essa é a problemática, como diminuir o consumo. Cada um pode fazer um grão, né? Mesmo que você não precisa ficar assim, achar, mas faz um grão seu, já fica tranquilo, fica, morre. até brinco um pouco isso da morte, né? Porque eu tenho uma experiência um pouco com a morte, que é meio assim, que eu digo sempre que nós nascemos é para morrer. Ninguém vai dizer, se alguém pensa o contrário, pense, de qualquer maneira não tem como, todos vamos morrer. Então eu acho que a vida deveria ser a vida, deveria, a gente deveria aprender a morte, aprender a morrer, aprender a ir embora. Né? Mas a gente está sendo sempre pensando que nós seremos eternos, queremos ser eternos. Mais tempo, temos que viver mais, temos que ter mais. Então a gente fica assim, e a indústria da morte é uma coisa muito doida, porque também ganha dinheiro pra caramba, né? Colocando medo nas pessoas pela morte. Ciclo de vida, tratar essas coisas. Tem gente até que faz sacanagem, mata o outro, porque fica algum dinheiro. Né? Então tem coisas assim pra mim sempre um tanto quanto absurdas, assim, em termos de... Desculpa, eu tenho mais. Pode ir. Integra, que integra para mim sempre, porque primeiro é o seguinte, eu sempre digo assim, tem até a oficina que eu comecei a passar há 2 anos atrás, dei o nome de, vinha sendo fotomorfoses e agora é de olhos vendados. Porque na verdade eu estou propondo o seguinte, que é preciso da escuridão, né? Para você ver, às vezes precisa de um outro aguçar sentidos que são outras formas de ver. Não sei se é essa a questão, mas assim, quando falo da morte, para mim a morte não é a escuridão, a morte é a iluminação. Num dado momento começou a ser, por mais que eu tenha experiência dolorosa de pai que morreu e de filho que morreu. Então eu tô no meio de duas mortes. Uma que seria uma morte mais natural, uma outra que é uma morte que jamais você imagina, não queira ter uma morte de um filho. Entendeu? Mas saber que é uma luz que foi lançada para mim poder pensar que é isso. A vida é isso. A vida é a morte. E vice-versa. Então, oposição de fase, mais, menos, claro e escuro. Porque a gente trabalha muito assim, talvez essa coisa meio oriental, né, que trabalha muito com yin e yang, mais, menos. Não existe uma negação absoluta do que é bom, do que é ruim, né? Eu acho que tem outro termo que a minha mãe sempre fala assim, bem que oninário, quer dizer, tudo é estudo, tudo é aprendizado. Então, não jogar fora nada, porque a gente tem essa coisa de como eu lido isso assim, constantemente nesse processo das oficinas, como nós somos totalmente impregnados de negar a experiência. Não aceitamos o erro, nós já queremos prontamente acertar. Se a gente não alcança o que almejou, parece que aquilo é um desastre. Não, é uma experiência, eu não estou construindo isso. Não foi desta forma que nós começamos a caminhar. No desejo de fazer algo, um movimento, eu fui tentando. E vocês já contaram quantas vezes uma criança faz para chegar a conseguir algo? Que não faz nem um centésimo daquilo, já desiste, gente. A gente não era assim. Mas a gente desiste muito fácil hoje em dia, porque existe uma pressão muito forte que se você não acerta na terceira, então você não vai conseguir fazer mais. Uma criança não desiste porque ela é teimosa, ela é, vai lá, vai firme. Ninguém ensina uma criança, ela que aprende. Num dado momento começa a aprender porque os outros ensinam, mas ela só ensina bobagem, né? Porque destrói esse processo. Investe. Tem uma coisa que eu acho que em relação a essa coisa da experiência, né, que o Walter Benjamin vai chamar, que na verdade é uma das fundantes, acho que, dessa relação nossa de deixar de experimentar, né? Que ele vai falar sobre essa relação de jogo e que a gente pode pensar isso de uma forma de estar encantado com o mundo, né? Que é a experiência, na verdade, ela se dá numa situação de que eu posso refazer aquilo, que é isso que a criança faz, né? Ao brincar, né? A experimentar, né? Que é uma palavra que ele vai utilizar, que é farming, é todo o processo de experimentação que eu tenho. Então, eu vou refazer aquilo quantas vezes forem necessárias. Então, por exemplo, tem né, criança, quem lida com criança sabe que determinadas situações, essa situação ela é refeita não, né, aquela coisa de jogar, ela joga de novo. Esse de novo, ele não é de novo, ele é sempre novo de verdade. Aquilo ali está sendo feito novamente de verdade. Ele não é repetição. Ele é fazer de novo. Eu acho que é essa perda que a gente vai entrando no processo de não fazer de novo, mas de repetir, porque experimentar, ele passa a ser uma coisa que ela tem somente um fim. Ela não é pensada como possibilidade de processar aquilo ali, né? De você experimentar, de você, eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho possibilidade. São gigantes, né? Então acho que essas experiências que o Miguel propõe, né, que elas vão além de resultados, mas elas vão muito mais daquilo que você sente, né, daquilo que você percebe, ela vai. É quando você se abre, né, para aquilo ali. Porque se você se fecha, você também não consegue experimentar, né, nem ultrapassar isso daí. Né. E eu acho que uma das coisas também que eu achei super bacana o que o Amon fala, que é esse inverso do escuro, que é uma coisa que na fotografia, ou qual é essa que é, na verdade, a grande diferença entre fotografar a fotografia, né, e a imagem digital, é que a carga de luz da imagem digital, por isso essa necessidade de diminuir, ela é muito mais potente do que se tinha antes com a fotografia. A fotografia, na verdade, ela é a constituição, como o Miguel mostrou naquelas primeiras imagens lá, daquilo que eu construo como sombra. Ela só existe, a fotografia, porque você tem registro de luz e sombra. Já com a imagem digital, você só registra luz e luz. Você não tem essa relação de polarizar entre negativo e positivo, que é como a gente tem uma relação, né, de nossa, a própria história, né, da cultura japonesa, ela vem dessa, né, dessa relação de negativo e positivo. A gente, como se a gente tivesse agora que lidar só com positivo, talvez essa necessidade de furar o olho, de cegar, de vendar, de se dispor a perceber por outros sentidos. Né? Ou de uma coisa que foi uma experiência que eu tive, por exemplo, quando eu estava em São Paulo, que uma das grandes dificuldades que eu tinha quando eu ia dar aula, que era assim, eu dei aula numa escola que tinha muito dinheiro, né? Então falar sobre coisas e falar sobre aquilo que, essa falta dessa relação de experiência, né? Falar sobre aquilo que eu nunca experimentei na vida, imagina. Você estava se relacionando com uma coisa que era muito, muito, muito menor, né? Porque assim, o que eu tinha para oferecer para eles era muito menor, porque não existia uma coisa que era um encantamento. Como é que eu percebo aquilo ali de novo? Ou seja, como é que eu me encanto de novo? Porque uma das coisas que eu aprendi com o Miguel, e que eu lembro que a primeira vez que quando eu vi a imagem, eu já fiquei louca, né? Com aquela imagem que é pequenininha. Né, que você diz assim, gente, como é mágico, né? Como é encantador aquilo, né? Como você se... E a gente é muito apaixonado por imagem, né? Então, todos nós carregamos imagem, toda a possibilidade dela. Né? E quando eu vi a primeira vez uma imagem se formando dentro do laboratório, né, que era um fotograma que eu tinha que proposto, né, nos primeiros exercícios, eu lembro que eu fiquei louca, assim, eu fiquei super encantada com aquilo, porque... E como era mágico. Né? E essa, eu acho que a grande, talvez ainda a gente seja apaixonado, continuar apaixonado, esse processo de redução, ele é importante, né? A partir do momento para você ver que modo que a gente se encanta com as coisas. Né? Porque parece assim que a gente está numa situação em que não tem nada de novo, tudo é muito velho. Né? Eu já vi tudo, né? Quando você chega num determinado momento que você não se dispõe nem a ficar encantado por uma coisa, né, que eu sempre digo na brincadeira, mas para mim é super verdade, né, que você já chegou, já, ah, isso aqui eu já vi, a pessoa já vira assim, né, super blasé, não, isso aqui não me importa, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já fiz, e a pessoa tem 20 e poucos anos, né. Poxa, mas ela fez tanta coisa, né. E quando a gente já está cansado do mundo, como minha avó uma vez disse para mim, quando ela estava com 96 anos, ela disse assim, eu não quero mais viver, porque eu já vivi muito. Mas a minha avó tinha 98 anos, próximo de morrer, que eu vi a minha avó morrer. E, na verdade, foi uma segunda relação com morte que eu tive, e aí eu fiquei pensando sobre isso. Né? Como é que você se... Chega uma hora e você diz assim, poxa, agora já deu, né? Não quero mais. E eu preciso experimentar uma outra coisa, que é a morte. Então, eu acho que é uma disposição que, acho que uma das vias que eu acho que, de alguma maneira, o trabalho do Miguel propõe é esse modo de perceber que a fotografia, né, que eu sempre digo, a fotografia, ela não é o fim, eu acho, nunca foi o fim do trabalho do Miguel, e essa coisa, ela vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. A fotografia é uma possibilidade, uma via de acesso. E você fala de vida, você não está falando de fotografia, você está falando de outras possibilidades. Tentar outras coisas, né? Experimentar outras coisas. E acho que é isso que eu percebo, assim, né? Nesse fazer, e eu acho que, de alguma maneira, assim, ter tido a possibilidade de ter, né, de ter o Miguel como professor, foi uma maneira também de ensinar, né? E me dispor a aprender também, né? Na hora de ensinar, né? se estar aberto para o aprendizado. Mas era isso. Sim. Miguel, tem um slide meu aqui, que faz um esquema dos sentidos. Pode voltar? Poderia ser uma criança engatinhando. Seria a mesma coisa. Faltou, na verdade, uma linha. Mas está relacionado a qual o sentido? Hã? Ah, o sentido? O sentido estaria mais no sinestésico do corpo. O corpo como um todo. É, daquilo que ali está no tato, mas o corpo todo sente, né? Eu tô, enfim. É, você tem áreas do corpo que elas são mais sensíveis. Agora, ela se expõe numa questão que é uma. Coisa não está só na superfície, mas no interior dela. Eu acho essa coisa muito doida, né? Porque tudo isso acumula-se onde? Essa coisa aqui, daqui nessa caixola, e que a gente não usa muito, né? Usa pouco. Eu. Então, quando eu falava assim, sabe o negócio de megabytes, né? Eu falava assim, quantos megabytes, quantos... Naquele tempo era, né, kilobytes, né? Sei lá, uma coisa bem menor. Hoje em dia, terabytes é pouca coisa. Cada vez mais. Eu fiquei pensando assim, gente, mas se eu pensar o dia de hoje, quantas imagens eu consegui gravar? Né? Quantas pessoas novas eu conheci? Quantas cenas cotidianas nas que tinha atenção eu gravei? Então, assim, mas é muita coisa, né? Todo dia. 365 dias do ano. Quanta que a gente é capaz de guardar aqui na nossa cabeça aqui? Mas que ao mesmo tempo não é nada, ele é volátil tanto quanto um HD. Né? Porque se der um treco aqui, acabou. Não tem nada, não tem testemunho de nada, não tem nada que se materialize, não tem nenhuma imagem que eu possa pegar e trazer de volta. Eu acho isso uma coisa muito, muito incrível. Tem uma história do Jorge Luiz Borges que ele diz que a vida dele, se fosse a partir daquele fones memorioso, né, que é conto é em cima dessa coisa de você lembrar, e de você, ele para lembrar, ele tem uma loucura com a lembrança, né? Ele tinha que contar todas as histórias do dia, né? Então era o mesmo tempo da lembrança, era o mesmo tempo da vivência, né? E aí, numa entrevista, ele pergunta a respeito disso, né? O que é, quanto tempo? Ele disse que a vida dele, talvez desse os 65 anos dele, não chegasse a 2 dias. História. É isso, né? E hoje a gente para lembrar, a gente só acumula a parede, né? Não sei quantos, cada vez maiores. Tem 4, 5, 10 HDs e fica desesperado, aparelhado. Dessas coisas que estão na nossa frente que a gente não enxerga. Dá para partir da falei, fé da infância, que podia ser, na verdade, isso está presente em todo o processo, para a senhora. Eu posso conversar contigo e ter uma ideia. Pô, bacana e tal. Quando for para casa, vou dormir, já, aí essa ideia já muda, porque vai ser outra coisa, entendeu? Então, começo a fazer uma oficina, começo a fazer um jogo, um exercício, e eu anoto no caderninho assim, hoje, no encontro de hoje, na oficina, vou aplicar essa dinâmica. Quando eu chego, a primeira pessoa chega, alguma coisa que ele fala, dá um estalo, já muda isso aí, por exemplo. Então, isso que é um pouco de... quando eu pegava um graveto, indo para a escola, era um brinquedo, ele virava outra coisa, porque tinha uma outra ideia que colava, mas o início foi a... Tudo pode ser qualquer coisa. Como construção coletiva, eu vejo isso se ampliar, isso se amplifica, porque são outras contribuições, outras ideias, outras pessoas fazem coisas, até assim, essa câmera obscura que é feita com papelão, por exemplo, ela tem uma, hoje, a forma como eu conduzo isso, como eu faço o passo a passo, demonstrativo e tal, ela tem uma contribuição, uma carta de contribuição incrível ao longo desses anos, que as pessoas fizeram errado. Né? Mas foi errado certo, porque eu fazia errado. Ela que fez certo errando. Então, para mim, que essa é uma coisa que é bem legal, que é outro ponto de vista, que é outra experiência, que é outra percepção. Né? Então, eu sempre tenho dúvida do que eu estou falando. Tipo assim, eu estou falando, não sei se vocês estão entendendo. Talvez vocês tenham de outra forma, de um outro entendimento. E eu preciso desse feedback. De alguma forma, ela pode não vir por palavra, mas ela pode vir no ato, ou na postura, fazer assim, acho que essa para mim, essa é a dinâmica da troca que vai se constituindo. Não sei se você se tomou alguma coisa aqui, você falou três coisas, né? Foi da exposição, das vivências que resultam em algo. Na verdade, porque quando eu falei que, a partir de um dado momento, não me interessava mais, eu tenho aceito muito, por exemplo, fazer exposições como proposta de provocação. Claro que, enquanto fotógrafo, também eu posso aceitar um convite para fazer uma exposição fotográfica convencional, bidimensional, a partir de um tema que seja um desafio para mim. Poderia fazer. Mas eu estou trabalhando cada vez mais numa amplitude espacial maior, de ocupação de espaços, de interação com determinado público, né? Em que esse percurso seja de ensino-aprendizado mútuo. Porque eu proponho um trabalho, que eu desenho um projeto de ocupação, mas isso pode ser modificado em função dessa dinâmica que bebe nesse passado mais remoto, né? Mas que é presente e ultra presente nos dias atuais. Quando eu falei de mediador, é o meu papel quando eu estou na condição de mediador. Mas eu também gosto de ser mediado por pessoas ou pelas coisas. Eu me sinto na condição de jogo mesmo. Porque a Clara falou da questão política. Para mim, eu acho que o que me move, quando eu fiz o deslocamento da engenharia para a fotografia, foi porque encontrei nesse exercício da fotografia a possibilidade de manifestar para mim mesmo uma inquietação, uma insatisfação, uma angústia, que eu não estava conseguindo ver horizonte nenhum enquanto engenheiro. O engenheiro, para mim, seria um cara que, pá, de repente, fez uma boa faculdade, tinha um título lá, que ia trabalhar numa empresa, e tinha um futuro mais ou menos assegurado. Mas isso me... Sim, mas e aí? O que é você, uma pessoa? Quem vai ser esta pessoa, do ponto de vista do seu sentimento? Alguém conhece meu sentimento? Claro que hoje em dia as empresas se preocupam com o humano também, mas o humano que renda naquele posto. Se ele não cumpre a função para aquele sistema que tem que gerar, sei lá, o produto e o capital sobretudo, pô, então cai fora porque você não se enquadra. Você é inútil para aquilo. Então, mesmo na fotografia, a fotografia me deu abriu essa porta, abriu essa janela, me colocou na estrada, me colocou no abismo, mas o que me move não é, portanto, mas a fotografia é uma coisa que eu procuro E aí volta essa questão da morte, dos valores, do Mutainai, sabe? Porque são coisas que eu acho que são valores que esses valores me movem. Então, toda e qualquer atividade que eu estou fazendo, estou exercitando esses valores, estou em busca de renovação desses valores. Porque eu acho que uma coisa, para mim, pelo menos, é o que é válido como passagem aqui pela Terra, em que eu morra feliz da vida, entendeu? Que morra, enfim, não tem a mínima. Se eu morrer, eu vou morrer, enfim, pelo menos tentei fazer uma coisa que me fez viver minimamente coisas que eu tinha tido sentido para mim. Pode ser que daqui a algum tempo perca o sentido. Mas ao mesmo tempo que eu descubro que algo de passado também faz sentido hoje. Então não tem esse deslocamento, essas realocações de uma mesma cena. É como colocar umas peças aqui e ficar mexendo com elas. Infinitas composições que você pode fazer. Eu, assim, pessoalmente acho que o mundo atual precisa muito desse exercício do indivíduo de repetir sem repetir. Precisa mergulhar nessa coisa de explorar mais a fundo as coisas e não ficar só olhando as vitrines, as músicas, assim, entrar lá muito para fora. Porque é muito bombardeio. Com certeza, eu acho que ele pode se apropriar do sentido disso e buscar uma coisa mais minimalista possível e mais potente ao mesmo tempo. Na verdade, como se diz Motainai, eu entendo que é se apropriar da essência para expandir, para multiplicar. Né? Porque muitas vezes você parece que está expandindo porque você está abraçando mais coisas. Talvez não é abraçar mais coisas, é abraçar a essência da pouca coisa que você tem. Eu te coloco uma pedra na mão e você, como artista, transforma isso em uma potência. Então, eu diria que existe sim essa via possível de pensar dessa maneira, de exercitar isso, não só pensar e colocar isso em prática. Não sei se é essa a questão que você colocou. Talvez eu só como artista, né? Mas aí, se a gente pensa em todas as áreas, não, no sentido, né? O artista é, antes de tudo, um ser humano. Uhum. Então, quando eu falo do artista, estou pensando no ser humano. E que ele, como ser humano, se ele... Sim, claro que existem pessoas e pessoas, mas sim. Eu não digo que tem que ter uma coerência, mas eu vejo que esse exercício é uma coisa que, de uma certa maneira, tanto bebe no cotidiano do indivíduo, tanto quanto reflete no cotidiano do indivíduo. É uma coisa única, né? Então, por exemplo, eu sei lá, eu sempre me pensando que eu devo estar mais atento às minhas práticas cotidianas, meu dia a dia, para que tenha um sentido de sintonia mesmo, ou de conflito, mas conflito que me faça pensar nos dois lados, pensar no que fazer enquanto artista, se é que eu sou artista, de transportar isso para o meu cotidiano, meu dia a dia, de dormir, levantar, comer, sei lá, fazer limpeza da casa, arrumar, essas coisas todas. Tá bom? E mais? Eu só queria que depois a gente vai marcar conversa contigo, já sobre o projeto, que tem uma parte que a gente interessa para o projeto, para o outro projeto, na verdade, são vários projetos, né? Mas eu queria que tu falasse só um pouquinho sobre esse teu último trabalho, que foi para Montevidéu, E essa relação desse ambiente de água que permeia, né, que atravessa um pouco do teu trabalho, que ele aparece de outras maneiras, queria que se pudesse só para a gente registrar aqui no... para esse depoimento de agora. Na verdade, essa interação com o elemento água surge naquele momento que eu começo a pensar que eu estou lidando com potências, inicialmente da luz, pensando naquela magnitude, quando eu falei da questão do espaço, da distância, da rapidez com que a luz se desloca e tudo mais. E vou encontrar água porque fui convidado para fazer uma exposição num festival da água que roda na França, e ela para fazer uma exposição de fotografias. Mas aí, de novo, eu aceitei, e ao mesmo tempo não aceitei. Falei, bom, vou fazer uma exposição de fotografias minha da Amazônia, das águas, na França. Bom, mas para depois você. Mas eu vou mostrar a minha ótica, né? As minhas fotografias, muito pouco, né? Muito pouco. Seria legal se a gente pudesse trabalhar com um público, sei lá, de uma comunidade que tivesse uma relação forte com a água, que fizesse parte do cotidiano, e que isso se manifestasse lá, que a gente pudesse fazer existir lá também uma coisa meio dialógica, né, entre cultura e tal. Foi aí que surgiu o projeto Olhos d'Água, fui a Colares, inclusive, fiz lá uma vivência com Alexandre Siqueira, André Feijó, Eduardo Calife, Alexandre Siqueira, falei, né? A Patrícia Costa e mais uma pessoa, que é o Moisés Araújo, o Patrick Pardini. E foi uma vivência, uma coisa de... Perto do caminho que tinha, eu sabia que tinha olhos d'água, lá tinha uma nascente, e a ideia de trabalhar com uma nascente da água e pensar esse lugar da nascente como um lugar, digamos, sagrado, um lugar que tinha que ser bem cuidado. E disso surge, então, o primeiro contato mais, né, um selo com a água. E a partir daí a água está sempre presente também, porque não tem como, ainda mais aqui nessa região, né? Hoje, né, nós fomos contemplados como um aguaceiro bacana e tal, que me atrasou um pouco, mas enfim. E aí esse trabalho mais recente, que bom, aí foi feito um trabalho, foi feita uma exposição lá na França e tal, mas ela foi se desdobrando, fiz uma outra em São Paulo. Para quem quiser ver um pouco como foi esse trabalho, tem na internet, no Vimeo, tem lá H2 Olhos, foi no Itaú Cultural, trabalhei em cima do Rio Tietê. Essa última agora foi em Montevidéu, que também foi um convite para mostrar um pouco desses processos educativos, e porque o tema do evento era fotografia e educação. Tu vai mostrar? Acho que ele desligou alguma coisa. Não, aqui desligou aqui. No, aqui o computador desligou automático. E aí fiquei pensando que, para mim, levar daqui de Belém imagens, objetos, coisas de ações que eu faço, que eu tivesse feito, né, do Brasil, seria tudo bem, seria legal, e aí depois fazer uma oficina com o público lá. Aí eu sugeri se não seria interessante fazer um processo envolvendo o público lá e aqui, e que disso resultasse uma exposição em cima de algumas ideias já exercitadas aqui e vai fazer a montagem. Então, rapidamente a gente articulou via internet mesmo, deu oficinas via Skype e tal, e as pessoas lá iniciaram oficinas, semelhantes a essas que a gente fez no Meu Peso, e no Colares e em São Paulo. E aqui a gente fez oficinas já integradas a um projeto que já estava rolando aqui, e reunimos o material e montamos uma exposição. Montei uma sala em que a ideia era trabalhar. O projeto chamou-se Águas Enlaçadas, porque eu tinha ouvido falar em Pirinópolis uma vez que eu fui visitar a Jane Marie, que era coordenadora daquele projeto Agir aqui em Belém. Ela me falou e me levou para uma área lá que seria a região onde acontece o fenômeno das águas emendadas. Águas emendadas porque é uma região onde nascem águas, são vários cursos de água que vão nascendo e correm para direções opostas, distintas, não necessariamente opostas. E lá nessa região nascem águas que descem para essa bacia Araguaia-Tocantins e descem também para a bacia do Prata, né? E descem também para o Tocantins. Aí eu falei, pô, legal, então a gente pode trabalhar as águas como elemento de ligação entre as duas cidades, Montevidéu e Belém, região sul e norte do continente. Sul, e aí lá eles fizeram oficinas, aqui eu fiz oficina, reunimos esse material e montamos essa exposição aqui, que é, vou te mostrar a foto que é mais rápido, né? Porque senão vai ficar aqui rodando. Crianças que participaram lá. Essa é uma fotografia antiga de Belém, anos 40, vendo o peso, vendo o açaí. Tinha aqueles clippers, né? Tem um monte, né? E aí tinha uma imagem de Montevidéu também dos anos 40. Essa imagem foi montada da mesma forma que foi montada a imagem do Vero Peso. São milhares de pequenas fotinhas feitas pelo pessoal de Montevidéu. E no outro extremo, naquele outro lado, aqui é a foto. Cadê a outra foto? Essa. Bom, não aparece a outra foto. A outra foto é no outro extremo. Então a ideia, na verdade, de compor as imagens, fazendo essa troca, porque eu estava pensando na sala, como uma sala que fosse uma câmara escura, divisor de águas, centro nascente das águas, mas ao mesmo tempo ser um ponto de convergência da luz. Então a luz que ia formar a imagem de Montevidéu seria produzida pelo pessoal de Belém e pum, ia passar para lá. E a imagem de Belém era formada por imagens produzidas de Montevidéu. Um jogo, uma brincadeira e tal, meio que assim, sabe? Que tinha a ver com a questão científica do processo, mas era um jogo também de se espelhar um no outro, da troca. E esses desenhos foram feitos também lá, só que os peixes foram desenhados a partir de uma lista de nomes de peixes da bacia Araguaia-Tocantins, que eu remeti para lá, então as crianças liam os nomes, em português mesmo, e de acordo com a sonoridade imaginavam os peixes, desenhavam os peixinhos. E aqui também, a gente pegou os nomes dos peixes da bacia do Prato e as pessoas liam o nome lá e desenhavam o peixe. Enfim, a ideia não era, né, representar aquele peixe, na verdade era uma coisa muito mais de sensações. E foram feitas as escolhas, e aí no caso esse era o ambiente, aquele centro é uma cuia, que como a cuia, esse balde que a gente chama no caso do interior, não sei se alguém lá de Abaetetuba, essa região sobretudo, os ribeirinhos usam esse como recipiente, eles fazem um buraco no centro e pegam água no igarapé. E é muito inteligente isso, porque eles pegam um mergulho e pegam a água lá do meio, água mais limpa, né? Porque ela já vem, só pega, ele emborca assim, mergulha e depois vira. E a água que entra, a água não é da superfície, a água que está lá no meio, que não tem sujeira e tal. Eles fazem pra cá. E aí, então, esse centro aqui é um abecedouro. E aqui na lateral, esse nome dos rios seriam os afluentes das duas bacias, né? Que eram os nomes. E aqui no pezinho aqui, principalmente um pequenininho aqui, eram os desenhinhos que foram feitos aqui e lá, mas a partir do nome das espécies do Cerrado, que é a região, que é o ecossistema, que é o ambiente onde essas águas nascem. Então era um exercício de pensar, né, fazer esse percurso em que se trabalhava a captura de imagem, a criação de imagem, a constituição de um imaginário, né, trabalhar a partir do imaginário de cada um, e aí compor um ambiente onde havia um desenho sonoro aí que era sons de água capturada, de fontes, de... Aí tinha um videozinho que estava rolando lá, que você viu também, que eram entrevistas. Assim. É que era uma visita de um dos grupos de crianças que fizeram as fotos, eles estão se reconhecendo aí com as fotografias. Estão vendo as fotos do painel de Belém, já que as imagens que constituíram essa imagem de Belém eram pixels de Montevidéu. Então é isso, eu assim, acho que tem essa expansão, eu penso em trabalhar sempre, agora tem uma coisa que pensa assim, traz a água, traz a luz, traz o fogo, traz a terra, eu acho que essa coisa até porque eu ultimamente tenho pensado muito no campo da educação, apesar de não ter nenhuma formação, digamos, não ter nenhum estudo, mas a partir de leitura, de reflexões que eu faço, fico pensando se a grade, sei lá, dos 8 anos, 12 anos de escolarização, né, de escola, não deveria mudar totalmente, elimina todas as disciplinas e só tem 4 elementos. Aí fica trabalhando todos os conhecimentos, matemática, física, a partir dos elementos. Se vai, hoje eu vou trabalhar com o quê? Com água. Então, que a água pode nos ensinar, não pode tomar banho lá no rio, falar das águas, e aí vai construindo conhecimento de maneira talvez mais integrada daquilo que nós somos, porque aí eu fico, eu penso isso porque como eu, algumas coisas aqui nasceram ou surgiram de uma forma como uma indagação, uma provocação, uma reflexão, uma crítica, demanda tipo assim, você vai fazer uma oficina de fotografia na semana de meio ambiente. Aí naquela semana todo mundo vai pensar no ambiente. Né? Eu tenho uma coisa de educação ambiental. Bom, então tem uma coisa para mim estranha, porque se você tem que fazer educação ambiental na educação de base, é porque a educação que deveria ser ambiental sempre não está sendo feita. De alguma forma a pessoa está aprendendo, está construindo um conhecimento que está dissociado daquilo que o indivíduo ou é já, daquilo que deveria estar se preocupando o tempo todo. Não ter uma disciplina, tanto quanto aqui, como propõe essas dinâmicas com os professores, não é ensino da fotografia, é o mergulho na gênese do processo, no encontro com a matriz, que é o elemento, e que, sim, não preciso provar nada, posso começar a ler que o fogo, por exemplo, ensina muita coisa, o fogo é usado para muita coisa, o fogo que fez todo... Né, a revolução industrial, o fogo que é o ritual, é a representação, é símbolo, é tudo. Então, por que não podemos trabalhar, se não eliminar por completo, obviamente isso significaria uma mexida geral, mas eu ficava achando que seria bem legal, né, uma escola que trabalhasse com esses elementos, e que aí você vai vendo, pontuando, assim, matemática, somar, dividir, tudo, a partir dessa relação, que também não é uma ideia que eu estou, porque eu fui no encontro em Brasília em 2013, que era a primeira conferência nacional de alternativas para uma nova educação, a CONANE, que reuniu várias escolas, várias experiências, estava lá o Pacheco da Escola da Ponte, lá, enfim, e aí, entre tantos relatos, tinha uma escola que trabalhava os 4 elementos. Tem gente já trabalhando isso, então não estou delirando, acho que é uma coisa que faz sentido, é possível. Né? Há que se fazer uma reformulação completa na formação do indivíduo, e também isso implica em que o próprio funcionamento do corpo de educadores deve ser orgânico, não é disciplina, todos têm que estar presentes de alguma forma lidando com aquele momento, e cada educador pode tratar do assunto, do tema, enfim, da disciplina que é da área dele, que se desenvolve. Às vezes a faxineira é muito mais educadora do que tem educador. Não é? Porque às vezes a faxineira é a educadora melhor que tem na entre todas, com todo o respeito à educadora, mas ela, como ela lida, sei lá. Agora, não é culpa do professor, professor tem uma formação e tem que cumprir uma coisa que não faz sentido, entendeu? Então, para a criança faz mais sentido a faxineira do que o professor. Porque muitas vezes a forma como, e eu inclusive entendo que muitos dos traumas que nós adquirimos em relação a disciplinas é porque nós temos uma péssima experiência com a disciplina. Mas a disciplina é fantástica, é poética também, é muito incrível. Só que fica uma coisa tão chata, tão terrível, tão escrota, que ninguém quer mais ouvir falar, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, porque depende muito de como você lidou com isso. Parece que, acho que muitos traumas são esses, assim, que a gente é mal apresentado, é mal... Ninguém gosta de uma experiência que não foi legal, né? Fica, começa a criar uma barreira. O que que aquela experiência te causou um incômodo? Essa tua fala faz lembrar umas coisas recentes que eu tenho lido sobre a transdisciplinaridade, né? E a questão de pensar a sala de aula, que a sala de aula não deveria ter quatro paredes, né? Ela deveria ter três, no sentido analógico de que vamos incluir o ambiente, o que está do lado de fora, né? Ali, dentro desse espaço, pensar esse dentro. Não só da sala de aula, como, inclusive um tipo de desdobramento da própria universidade. Né? Uhum. Que às vezes você é tão centrada em si que não percebe, né, que a gente deveria estar pensando na nossa relação com o mundo e não só com os problemas que a gente cria para si próprios ou para, né, a cadeia produtiva, né, do conhecimento universitário, né, aquela coisa do sistema. Lattes, da produção contínua de artigos e para publicações acadêmicas, que às vezes você faz por ter de cumprir um plano, né? Ao invés de produzir um conhecimento que seja abrangente, que esteja conectado com outras cadeias, outras ciências. Me faz pensar o seguinte, claro que uma experiência muito pessoal, muito particular minha, que realmente pode encontrar com outras pessoas, mas assim, eu acho que essa infância minha foi muito feliz. Porque é o seguinte, eu, o fato de ter nascido no interior, sem um contato, por exemplo, também que a época era outra também, não tinha tanto tinha rádio, né? Televisão não tinha, tinha rádio. Obviamente. E a rádio é muito mais interessante quando se trata de novelas e tal, de histórias, porque é muita imaginação, né? Você não está vendo uma coisa dirigida do jeito que você está. A única coisa que tinha lá. Tanto é que assim, eu não lembro da escola muito, da minha escola. 4 anos de escola, eu não lembro muito da escola. Mas me lembro dessa ida diária de 6 quilômetros de ida e volta. Isso que eu disse, na verdade, eu fui muito instigado para essa coisa de poder mexer com as coisas, de brincar com as coisas. Então, tudo para mim, até hoje, eu acho que quando eu tomo essas coisas, eu tomo isso como um brinquedo, uma nova brincadeira, um novo jogo. E inventar a cada momento um novo jogo com a mesma coisa. Ah, já cansei de fazer esse jogo, agora vou fazer outro jogo com a mesma coisa. Entendeu? E por isso que eu disse lá num dado momento que, assim, quando essa coisa da câmera escura, de fazer, de pegar um objeto, fazer um jogo, me falaram assim, ficaram sabendo que eu fiz engenharia, né? Eu falei, ah, tá, então, claro, que engenharia tem mais facilidade, e eu fiquei acreditando nisso durante uns 5 anos. Acho que fazia sentido que como a gente tinha feito essas maquetes, esses modelos e tal, fosse isso, mas hoje eu tenho a certeza que não. De uma certa maneira, uma coisa mais precisa, a engenharia me ajuda. Mas o gosto por isso não é da engenharia. O gosto está lá na minha infância. Porque eu não posso ver coisas assim e falar, cara, para mim, esse negócio de botar em nada, por exemplo, eu não consigo ver nada assim. Vai para o lixo e fala, mas uma pena, vai para o lixo. Como lixo? Isso é lixo porque ele perdeu a utilidade para aquela função que foi determinada pelo sistema. Mas ele está ali, ele pode ser uma outra coisa. é isso? Pode ser uma outra coisa, pode ser um brinquedo, pode ser um jogo, pode ser uma coisa, e já é uma pena jogar fora. Quando não, já é uma pena, porque você vai jogar e vai poluir, vai jogar onde não tem de jogar. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de jogar as coisas fora. Jogo. Ainda bem que assim. Eu faço isso diário de casa, eu vou lá levar o lixo para o lugar para poder fazer reciclagem. E orgânico eu ainda não estou fazendo, eu vou fazer minha compostagem, então, vou fazer minha horta. Então. E a minha casa é assim, minha casa, minha mãe não jogava nada fora. Então, até a lavagem da primeira água do prato, da comida, lavava, colocava num balde, tinha lá, dava para o galinho do porco, enfim, já virava. Era reciclagem. Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente vai. Depois a gente continua, né? Uma outra aula aqui. Bom, gente, não sei. Estou aí, qualquer coisa. Bom, eu quero agradecer, né, a presença de todo mundo hoje nesse dia de chuva. Resistência. E a gente não sabe, assim, como eu falei para vocês, a ideia é, bom, agradecer ao Miguel, né, é sempre importante. Porque assim, a gente tem que reconhecer a importância dele para esse modo de ensinar, que ele é tão mais aberto do que como a gente vive, né? Na verdade, esse sistema aqui é super duro, né? De ensino, de aprendizagem. Ele sempre tem essa relação que ela é muito mais hierarquizada e sem deixar com que as outras coisas atravessem a gente como possibilidade de experiência. Eu acho que a universidade precisa muito da presença do Miguel aqui, porque eu acho que a gente precisa se deixar assim, um pouco mais permeável, especialmente aqui no curso de arte, que eu acho que é um lugar desse lugar de cruzamento, desse lugar de pensamento. E sobre os encontros, na verdade, assim, todo encontro, a ideia era fazer um cada mês. A gente está com uma greve aí para a semana que vem, então eu vou ver como é que fica. De qualquer maneira, a participação dos alunos da faculdade, né, ele é um projeto para os alunos da faculdade, lógico, evidente, a gente tem os meninos que vieram, né, de fora, a gente super quer que todo mundo venha, e aí ele está aqui como atividades, entre como atividades tanto de estágio funcionado como de atividades complementares, porque bom, mesmo que eu coordeno e eu como coordenadora eu posso me utilizar, né, dessa prerrogativa de poder que me dá para resolver, né, transformar essa atividade aqui numa atividade também, onde vocês façam parte dela. Né? Então, essa é uma possibilidade que eu tenho como coordenadora das duas disciplinas, de transformar essa atividade, que eu acho que é importante, essa troca com as pessoas de fora, né, trazer um pouco mais as pessoas de fora, trazer artistas, por exemplo, que não estão aqui em Belém, que possam vir contribuir com a gente, né, e expandir um pouco essas discussões, né, para uma conversa, que eu acho que é isso que é o objetivo desse projeto, que ele é um pouco parecido com o projeto executado pela Foto Ativa, né, que inicia, né, com café fotográfico, né, que hoje ele é realizado junto em parceria com o SESC. Só que eu sempre achei que existia uma necessidade nossa aqui do curso de arte de fazer também essas conversas, porque o curso de artes, eu acho que a universidade precisa ir para fora, né? Ela fica muito aqui, né? Acho que isso é uma forma da gente poder contribuir, que é a função nossa aqui, né? Contribuir tanto não só para nós, como deixar que a gente se feche no nosso mundo aqui dentro, né? E morra. As nossas próprias, né, achando que a gente sabe demais, né, porque sempre a tendência é essa, né, achar que a gente sabe demais e que a gente se dispõe a aprender. Né, então, inclusive, eu quero fazer de novo a oficina do Miguel, porque eu acho que eu não desaprendi tudo. Aí agradecer a vocês, assim, então, super lindo vocês terem vindo para ver a gente. Né? A gente se vê com poucos encontros, eu acho, ultimamente, né? Todo mundo só quer se falar por WhatsApp. Então, esses encontros que são encontros presenciais, eu acho que eles são fundamentais, né, para que a gente se veja, que a gente se olhe, que a gente converse numa relação de proximidade. Eu acho isso bom. Ai, obrigada, Miguel, só posso te agradecer muito. Obrigado pela oportunidade e aí fazer um convite para vocês, eu, a Adriele, a Cláudia também, mas a Fotoativa, a Camila, o Zé, a Malu, que já é da Fotoativa também, é, dizer para vocês, para quem se interesse, nesse momento a gente vive uma situação um pouco de restrição por conta de não estar na casa. Mas o casarão da Fotoativa, a expectativa é que a gente tenha ela de volta no segundo semestre, e é mais um espaço que certamente terá condições de acolher qualquer um de vocês individualmente, com uma visita, participar das atividades lá, das oficinas, das falas, dos ateliês, porque tudo que nós não estamos fazendo agora, além do que estamos fazendo, que já não é pouca coisa, né, do tamanho que dá, mas certamente deverá se modificar de maneira bastante interessante na cidade. E eu estou falando isso comigo também porque é um desafio da própria comunidade, da sociedade, de fazer essas ocupações. A importância da gente circular naquele espaço do centro histórico para que ela não seja engolida totalmente pelo sistema, enfim, pelo comércio, por esse sentimento. Eu acho que é mau uso. Que a gente não pretende fazer uma expulsão, mas fazer uma espécie de trabalho educativo de médio e longo prazo para reeducar os frequentadores que usam aquelas ruas do centro histórico, do centro histórico do comércio, para que eles também, já estão sentindo um pouco essa mudança, mas é preciso mais. Porque não há como as pessoas que estão lá, a maioria estão olhando o dinheiro e para eles interessa isso. São predadores naturais, mas que pode ser conscientizado para continuar olhando o dinheiro, mas olhar para outras coisas em torno, que também é legal. Então, tem algumas intervenções que deveríamos estar fazendo lá e que todos estão convidados a participar, minimamente comparecer, para prestigiar no momento, esse momento. Obrigada. Obrigado, professor.